Fecheiro 31, Hemming Ford, Minnesota, 1943. São 10 horas de uma manhã de quarta-feira e eu estou na loja há uma hora, primeiro a rever a contabilidade no escritório das traseiras e agora a palmilhar cada corredor, como faço todos os dias, para me assegurar de que as prateleiras estão arrumadas e os expositores se encontram corretamente dispostos. Estou no corredor do fundo a reconstruir uma pirâmide de creme facial Jergens que caiu por cima de um monte de sabonetes Ivory, quando ouço o Mr. Nilsson a perguntar numa voz estranha e tensa: em que posso ser-lhe útil? Em seguida ele diz bruscamente: Viola, não interrompo o que estou a fazer, embora sinta o coração a acelerar. É raro Mr. Nilsson tratar a esposa pelo nome. Continuo a montar a pirâmide de boiões de creme Jergens. 5 na base, 4 por cima, 3, 2, 1 no topo. Guardo os restantes por trás. Volto a colocar o sabonete Ivory que tinha caído. Quando termino, fico no corredor, à espera. Ouço sussurrar. Passado um momento, Mrs. Nilsson chama-me. Viviane, estás cá? Um homem da Western Union encontra-se diante da caixa registadora, de farda azul e chapéu de broado a preto. O telegrama é curto. O secretário da Defesa lamenta informar que Luke Maynard morreu em combate a 16 de fevereiro de 1943. Ser-lhe-ão enviadas mais informações à medida que ficarem disponíveis. Não ouço o que diz o funcionário da Western Union. Mrs. Nilsson começou a chorar. Levo a mão ao ventre. O bebé. O nosso bebé. Ao longo dos meses seguintes, vou recebendo mais informação. Dutchie e mais 3 soldados morreram quando um avião se despenhou no porta-aviões. Ninguém poderia ter feito o que quer que fosse. O avião precipitou-se em cima dele. Espero que encontres algum consolo no facto de o Luke ter tido morte imediata. Não sentiu nada, escreve-me o seu companheiro de recruta, Jim Daly. Depois recebo uma caixa com os seus pertences, o relógio de pulso, cartas que lhe escrevi, algumas roupas, a cruz que lá dá. Abro a caixa e toco em cada item, para em seguida a fechar e guardar. Passar-se-ão anos antes que seja capaz de voltar a usar o meu colar. Dutchie não tinha querido contar a ninguém da base que a mulher estava grávida. Era supersticioso, dizia-me. Não queria agueirar a coisa. Ainda bem que a carta de condolências de Jim Daly é dirigida a uma esposa, não a uma mãe. Ao longo das semanas seguintes, levanto-me bem cedo, antes do sol raiar, e vou trabalhar. Reorganizo secções inteiras de produtos. Mando fazer uma grande tableta nova para a entrada e contrato uma estudante de vitrinismo para nos decorar as montras. Apesar do tamanho que conquistou, levo o carro até Minneapolis e caminho pelos grandes armazéns de lá, tirando apontamentos sobre o que vejo nas montras, as tendências em cores e estilos que ainda não chegaram até nós. Encomendo insufláveis, óculos de sol e toalhas de praia, antecipando o verão. Lil e M levam-me ao cinema, ao teatro, a jantar fora. Mrs. Murphy convida-me com regularidade a tomar chá consigo. E certa noite sou acordada por uma dor lancinante e percebo que está na hora de ir para o hospital. Telefono a Mrs. Nilsson, tal como combinado, e preparo uma pequena mala. Ela vai buscar-me e leva-me. Fico em trabalho de parto durante 7 horas, numa agonia tão grande durante a última parte que chego a perguntar-me se será possível uma pessoa dividir-se ao meio. Começo a chorar de dor e todas as lágrimas que não derramei por Dutchie surgem em catadupa. Sinto-me avassalada pela dor, pela perda, pela tristeza absoluta de estar só. Há muito aprendi que a perda não só é provável, mas também inevitável. Sei o que é perder tudo, abandonar uma vida e encontrar outra. Mas agora sinto com uma certeza estranha e profunda que deve ser o meu destino aprender essa lição vezes sem conta. Deitada naquela cama do hospital, sinto tudo isso. O terrível peso da mágoa, o desmoronar dos meus sonhos. Choro descontroladamente por tudo o que perdi. O amor da minha vida, a minha família, um futuro que tinha ousado idealizar. E nesse momento tomo uma decisão. Não posso voltar a passar por isto. Não posso entregar-me a alguém de forma tão completa para em seguida perder essa pessoa. Não quero nunca mais sentir a perda de alguém que amo acima de tudo. Pronto, pronto, diz Mrs. Nilsson com a voz a espelhar a sua preocupação crescente. A continuares assim vais, ela diz, enfraquecer. Mas eu ouço morrer. Eu quero morrer, digo-lhe, já nada me resta. Tens este bebê, diz ela. Vais continuar a viver por este bebê. Viro a cara, faço força. E passado um pouco mais, o bebê nasce. A menina é tão leve como uma galinha nos meus braços. Tem o cabelo macio e louro. Os seus olhos brilham como pedras de um riacho. Aturdida de cansaço, abraço-a e fecho os olhos. Não contei a Vivalma, nem sequer a Mrs. Nilsson, o que vou fazer. Sussurro um nome ao ouvido da minha bebé. May. Maisie. Tal como eu, é a reencarnação de uma menina morta. E depois faço. Dou-a para a adoção. Spruce Arbor, Maine, 2011. Oh, Vivian, deu-a para a adoção, exclama Molly, chegando-se para a frente na poltrona. Estão sentadas há várias horas nas poltronas de orelhas da sala de estar. O candeeiro antigo, entre elas, emite uma luz ténue. No chão, entre as poltronas, uma pilha de cartas azuladas, enviadas por correio aéreo, unidas por um cordel. Um relógio dourado de homem, um capacete de aço e um par de meias do exército sai de um baú preto, carimbado com as palavras Marinha dos Estados Unidos da América. Vivian alisa a manta que tem no colo e abana a cabeça, absorvida nos seus pensamentos. Lamento muito, Vivian. Molly toca na manta de bebê posterior, com o padrão de cesta entrelaçada ainda vívido, os pontos intrincados e pristinos. Pela janela vê a baía, a relva mirrada e o mar cor de granito, onde vão caindo gotas de chuva. Então, a Viviane teve uma filha e deu-a para a adoção. E depois casou com Jim Daly, o melhor amigo de Dutch. Estaria apaixonada por ele? Ou teria sido apenas um prémio de consolação? Ter-lhe-á falado da bebé? Vivian debruça-se e desliga o gravador. E assim termina a minha história. Molly fita intrigada. Mas e se foram só os primeiros 20 anos da sua vida? Vivian encolhe ligeiramente os ombros. O resto foi relativamente sossegado. Casei com o Jim e acabei aqui. Mas todos esses anos foram bons, na maior parte, mas não particularmente dramáticos. A Vivian, Molly hesita, estava apaixonada por ele? A idosa espreita pela janela que dá para a baía. Molly segue-lhe o olhar até às formas de Rorschach das macieiras, quase indiscerníveis no lusco-fusco. Posso dizer honestamente que nunca me arrependi de ter casado com ele. Mas tu já sabes o resto, por isso vou contar-te o seguinte. Amei-o, mas não como amava o Dutchie, acima de tudo. Talvez isso só aconteça uma vez na vida, não sei. Mas foi bom. Foi o suficiente. Foi bom. Foi o suficiente. Molly sente um aperto no coração, como se um punho comprimisse. A profundidade das emoções subjacentes àquelas palavras custa-lhe compreender, com uma dor na garganta, engole em seco. Vivian parece decidida a não ceder a sentimentalismos, uma postura que Molly entende muito bem. Por isso limita-se a sentir com a cabeça e pergunta-lhe: então, e como foi que a senhora e o Jim acabaram juntos? Vivian contrai os lábios a pensar. Cerca de um ano depois de o Dutchie morrer, o Jim voltou da guerra e entrou em contacto comigo. Tinha umas coisas do Dutchie, um baralho de cartas e a harmónica dele, que o exército não me tinha devolvido. E começou assim, percebes? Era reconfortante ter alguém com quem falar, acho que tanto para mim como para ele. Outra pessoa que conhecia o Dutchie. Ele sabia que a Vivian tinha tido uma filha? Não, acho que não. Nunca falámos acerca disso. Parecia-me demasiado sobrecarregá-lo com esse assunto. A guerra tinha-o afetado. Também havia muitas coisas acerca das quais ele não queria falar. O Jim tinha jeito para os factos e os números. Era muito organizado e disciplinado, bem mais do que o Dutchie. Sinceramente duvido que a loja tivesse singrado como singrou se o Dutchie tivesse sobrevivido. Será uma coisa horrível de se dizer? Bom, ainda assim, ele não queria saber da loja para nada, não queria geri-la. Era músico, sabes? Não tinha cabeça para o negócio. Mas eu e o Jim éramos bons sócios. Trabalhávamos bem, juntos. Eu tratava das encomendas e do inventário. E ele atualizou o sistema de contabilidade, arranjou novas caixas registadoras elétricas, agilizou os vendedores, modernizou tudo. Uma coisa te digo, casar com o Jim foi como entrar em água à temperatura ambiente. Mal tive de me habituar à mudança. Era um homem calado, decente, trabalhador, bom. Não éramos um daqueles casais que acabam as frases um do outro. Creio que nem sequer saberia o que lhe ia pela cabeça durante a maior parte do tempo. Mas respeitávamo-nos. Éramos atenciosos um com o outro. Quando ele se irritava, eu dava-lhe espaço. E quando eu entrava naquilo a que ele chamava os meus humores negros, às vezes passava dias sem dizer mais do que algumas palavras. Ele deixava-me em paz. O único problema entre nós era o facto de ele querer um filho e eu não poder dar-lhe isso. Simplesmente não era capaz. Disse-lhe o que sentia desde o início, mas acho que ele esperava que eu mudasse de ideias. Vivian levanta-se da cadeira e aproxima-se das grandes janelas que dão para a baía. A adolescente fica impressionada com a fragilidade dela, com a estreiteza da sua silhueta contra a luz poente. Vê-a soltar os embraços de seda dos ganchos de cada lado dos caixilhos, deixando que os pesados cortinados com cornucópias cubram o vidro. Será que... Começa com cautela. Alguma vez quis saber o que terá sido feito da sua filha? Por vezes penso nisso. Talvez ainda seja possível encontrá-la. Ela teria uns... Molly faz umas contas de cabeça. Teria uns 60 e muitos, não é? Pode muito bem ainda estar viva. Ajustando os cortinados, Vivian responde: é demasiado tarde para isso. Mas porquê? A pergunta soa a desafio. Molly contém a respiração com o coração a latejar, ciente de que está a ser metediça, se não mesmo abusadora. Mas talvez esta seja a única oportunidade que terá de lhe perguntar. Tomei uma decisão. Tenho de viver com isso. Estava numa situação desesperada. Viviane continua na penumbra, junto aos cortinados pesados. Isso não é bem verdade. Poderia ter ficado com a menina. Mrs. Nielsen ter-me ajudado. A verdade é que fui cobarde, fui egoísta e tive medo. O seu marido tinha acabado de morrer, eu compreendo. A sério? Eu não sei se sou capaz. Oh, Vivian, lamenta Molly. A idosa abana a cabeça. Olha para o relógio em cima do lintel da lareira. Valha-me Deus, vê só as horas. Já passa da meia-noite. Deves estar exausta. Vamos lá arranjar-te uma cama.